no 73 voo Tubarão. Boa de Tubarão, muito obrigado. Salvador, bom dia. Dan 38 no meia com a informação Delta, cruza 220 para o 150. 38 no meia sendo identificação, voe direto ITAP descendo para 3000 pés, ajuste 10 no 5. ITAP 3000 pés, 10 no 5 no ajuste, o Dan 38 no meia. Hello, Argentina, 1910, good evening, on localizer, runway 10. Continue 1910, continue approach, expect the runway located. Okay, continue approach, 1910. Feito no meio, voo Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado a final do procedimento ILS-X, reporte estabilizado. Duna, 10 no 5, 2000 pés, autorizado ILS, tá 38 no 1. Bono, 173, chame Recife no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 10. Bom dia. 1910, place land 1910, wind 190 degrees with 13 knots. Seattle land 1910. Antenna 1910, ground at 3-4, maintain my frequency, taxi via Alpha, Juliet, gate 1-1. Taxi via Alpha, Juliet, position 1-1, Antenna 1910. 18 no meio, chame a torre Salvador na frequência 118 decimal 95. Obrigado, senhor. Da 38 no meio. Salvador, bom dia, 138 no meio, está estabilizado, passando em Índia Serra. 138 no meio, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento 190 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, 138 no meio. Oscar Romeu, possível? Bom dia, senhora. Golf Oscar Romeu pede autorização de reboque da posição 2 Lima do pátio 3 para a posição 7 do pátio 1. Golf Oscar Romeu, autorizado a iniciar o reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, senhora. Obrigado. Pelo menos, são os 48, mantém-me escuta, Alfa e Juliette, remota 14, parte principal. Na escuta, Alfa e Juliette, remota 14. Fiasca Romeo. Golf Fiasca Romeo, autorizado ingresso, pote principal, reporte finalizando o reboque. Desculpe, senhora, a comunicação ficou ruim aqui. É, durante o início do pushback, o Golf Fiasca Romeo, o gasto do pushback deu problema. É, nós não completamos o início do pushback ainda, ok? Ok, ok. O Golf Fiasca Romeo está autorizado prosseguir. Reporte então quando pronto para ingresso, pote principal. Obrigado. Paulo, Salvador, Golf Oscar Romeo pede autorização de ingressar no pátio principal. Golf Oscar Romeo autorizado, autorizado para seguir até o portão 7, reporte finalizando. Ok, obrigado, senhora. Oi, Salvador, bom dia. Aqui é Oscar, né? Oscar, Charlie, Delta. Oscar, Charlie, Delta, bom dia, prossiga. Bom dia. Oscar, Charlie, Delta, solicito a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 4. Autorizado, inicial reboque, Oscar, Tiani Delta, reporte para ingresso, pátio principal. Bom dia, senhora, obrigado, iniciando o reboque, mantenha a escuta. O 1161 para autorização para Guarulhos, na posição 12, ciência da São Sérgio. 1161, Guarulhos autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida São João 1, Leda, Motivo, após a peso 1-0, até Tango, Bravo, Eco, Taubaté e sai conforme a roda do plano. Código transponder 5436, controle Salvador 120, décima 8. Saída, por favor. Saída São João 1, Leda, Motivo. Solicitado Guarulhos 360, decola com curva direita na São João, Leda Motiva, Operzulu 1-0, Taubaté, Transponder 5436, controle 1208, o voo 1161. Correto, Gol 1161, reporte pronto, puxa o acionamento. Reporte pronto, obrigado. Brasilia, good morning, Argentina, 1911. Argentina 1911, standing by 1 minute to copy. Be standing by Argentina 1911. Fala Salvador, Golf Oscar Romeo, informa o termo de reboque e agradece o apoio. Tente do termo, Golf Oscar Romeo, bom dia. Obrigado, bom dia. Autorizado, Oscar Charlie Delta, autorizado. Argentina 1911, wet copy. Ready to copy Argentina 1911. Argentina 1911, Pietro Ezeza, flight level 360, via Zulu 44, after Sierra Golf Romeo, after Upper November 857, and flying Cordelia flight plane route. Take off runway 10. With right turn, Solvo 1 departure, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 after Lima position Lima Echo Delta Alpha and Doctor position Delta Oscar Kilo Lima Uniform on Doctor flight interceptor approximately 44 and your score code 5434 Salvador the Petri 120.8. Salvador Argentina 1911, say again. China 1911, clear to Zeta, flight level 360. Via Prism 44 until Sierra Golf Roma after upper November 857 and according to your flight plan you take off runway 0 with right turn Chauvo 1 departure Sierra Alpha November Victor Oscar 1 and Doclo transition Delta Alpha Kilo Lima Uniform Score code 5434 and Salvador Departure 120.8 Argentina 1911. Salvador Argentina 1911 clear 286 at flight level 360 via Unifor Zulu 44 till Sierra Golf Romeo then Unifor 857 at flight ground route. Take off runway 10, right turn, Sambo 1 departure, Leda Doclo, transition, squawk 5434, Doclo, then Unifor Zulu 44, squawk 5434, and departure frequency is 120.8. Channel 911, correct, call out for push and setup. I'll call you back for pushback and startup, Argentina 1911. Salvador aqui é Oscar, né? Oscar Charlie Delta, estacionado na posse número 4, obrigado e um bom dia. Gente do final do reboque, Oscar Charlie Delta, bom dia. 301, informação Eco. Solo Argentina 19911, ready to taxi.